Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Nossa viagem. Constam como de Charles Chaplin as seguintes declarações: os 6 melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a autoestima, os amigos. E recomenda: mantenha-os em todas as fases da sua vida e você vai desfrutar de uma vida saudável. Se você vir a lua, você verá a beleza de Deus. Se você vir o sol, você verá o poder de Deus. Se você vir o espelho, você verá a melhor criação de Deus. Então, acredite nele. Somos todos turistas. Deus é o nosso agente de viagens, que já fixou as nossas rotas, reservas e destinos. Confie nele e desfrute da viagem chamada vida. São declarações de sabedoria. Somos, sim, a melhor criação de Deus, portadores da sua essência imortal. Criados à sua imagem e semelhança, somos perenes. Estamos encerrados em um corpo, de forma temporária, realizando uma viagem. A viagem da vida, cujas rotas foram definidas antes de embarcarmos no navio, no barco, no avião, de que nos serviremos. O tipo de embarcação tem a ver com nossa escolha, definindo se desejamos ir mais ou menos rápido pela jornada. Alguns de nós realizamos a viagem de forma sofrida, enfrentando reveses contínuos. Outros temos bilhetes que nos garantem algo parecido a lugares de primeira classe, em camarotes confortáveis. Uns precisamos lutar bastante para nos mantermos, para conseguirmos uma pequena casa para nos abrigar e aos nossos amados. Talvez consigamos alguns bens materiais. Outros, angariamos muitos bens que nos garantem conforto e o desfrutar de amenidades. Alguns, aproveitamos a viagem para estudar, para nos ilustrarmos, para aprendermos tudo que nos permitam os anos. E em nossas rotas, incluímos a escola, a biblioteca, o museu. Exatamente como um turista que visita um país e dele deseja extrair o melhor em termos culturais e científicos. Outros preferimos trabalhar menos, repousar mais. Cada um de nós desfruta da viagem como melhor lhe pareça. Entretanto, o porto de chegada é igual para todos. E lá chegaremos. Alguns com uma bagagem embelezada, recheada de saber, de virtudes conquistadas. Outros chegaremos com uma bagagem modesta, dentro do que conseguimos acumular durante a viagem. Esforçamo-nos e melhoramos o nosso padrão. Infelizmente, alguns chegaremos com malas rotas, amassadas, quase destruídas, sem valores reais. Preferimos mais gozar do que trabalhar e crescer. Por isso, é importante pensarmos como estamos viajando, como estamos aproveitando nosso percurso. Estamos tratando como um simples lazer? Ou temos horas bem distribuídas para o estudo, o trabalho, a realização de boas coisas, a construção de afetos sinceros? Recebemos o bilhete para a viagem, as reservas para muitas rotas, mas o livre-arbítrio nos permite ir aonde quisermos. A cada um de nós cabe essa escolha e como nos comportaremos em cada localidade. Todos chegaremos ao porto de destino. Alguns, depois de viajarmos poucos quilômetros. Outros, depois de percorrer milhas e milhas, que representam nossos anos de vida. A viagem é nossa. O investimento é nosso. Pensemos nisso.